Sambando sobre o chão das pororocas, o bloco que saiu de alguma toca, pra colorir a vida com a cor do urucum, o baticum que ruge dos tambores e maracas, espanta a solidão e a jararaca, desperta e dá o bode. Dá pra ouvir o agito no vapor de Altamira, que segue em frente enquanto a roda gira na correnteza forte. Nos seringais, o Irapuru encanta como sempre faz, e conta que o boto é só um rapaz. Ilude o coração da rapariga e nada mais. O cururu namora sob as folhas do cupuaçu, que vai crescendo e seca até poder servir de cuia pro tupi. O curupira zanza a mata inteira, depois sobe pra ribeira e molha os pés nas águas dos igarapés. Matinta Pereira acorda cedo pra cantar junto com o vento e espalhar o medo. Oxumaré tem tanta joia rara, que dá seus olhos de prata pra enfeitar Iara. E quando a noite para a madrugada, se desfaz toda orvalhada, e manhãs tingidas de anil. Só quem samba aqui é que entende o que foi que Chico Mendes amou esse Brasil. Só quem samba aqui é que entende o que foi que Chico Mendes amou esse Brasil. Tá por aí, sambando sobre o chão das pororocas, o bloco que saiu de alguma toca, pra colorir a vida com a cor do cumbaticu, que ruge dos tambores e maracas, espanta a solidão e a jararaca, desperta e dá o bote. Dá pra ouvir o agito no vapor de Altamira, que segue em frente enquanto a roda gira na correnteza forte. Seringais, o Irapuru encanta como sempre faz, e conta que o boto é só um rapaz, que ilude o coração da rapariga e nada mais. O cururu namora sob as folhas do cupuaçu, que vai crescendo e seca até poder servir de cuia pro tupi. Curupira zanza a mata inteira, depois sobe pra ribeira e molha os pés nas águas dos igarapés. Matinta Pereira acorda cedo pra cantar junto com o vento e espalhar o medo. Oxumaré tem tanta joia rara, que dá seus olhos de prata pra enfeitar Iara. E quando a noite para a madrugada, desfaz toda orvalhada em manhãs tingidas de anil. Só quem samba aqui é que entende o que foi que Chico Mendes amou esse Brasil. Só quem samba aqui é que entende o que foi que Chico Mendes amou.